você. Pra mim sempre foi duro, minha vida ia correndo. Cheguei em um ponto que não sentia mais, meu coração não